Israel, Lida, Lima Eco Delta Alfa, após Mótiva. Mike Oscar Tango, Victor Alfa, onde intercepta depois o 1-0. Novamente, Dael, Delta Alfa Eco Lima, após Lida, Lima Eco Delta Alfa, após Mótiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Afirma, Pesulo 10, após Pubave, Papa Uniforme Bravo Alfa Victor, Pesulo 16, após Bravo Hotel Zulu, BHZ e Chega Copa Nota. Agora somente transpondo novamente 5421 e o controle no 208. Dupla 34, o contingimento correto, né? Nossa, tá funcionando, pode 3. Solo para pré-acionamento, 3-5-3, por favor. Autorizado, chama táxi. Camarada 04, Liberação 71, posição 01. Portão 1, confirma? Afirmo, portão 01. 73204. Fred e 4. CSGO 2067. Quebec confere, autorizado Serra Bravo Victor Tango, conforme rota, plano de voo. Nível 340, decola pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bitege, transponder 5412, o controle no 208, o azul 4089. Saca unidade 340 para Vitória, decola da no zero, no partida da El, transponder 5412. Controle 1-2-0-8-1-4-0-8-9. Canal de saída novamente, azul 4089, da El, após Leda, Lima Eco Delta Alfa, após Bidev. Bidev sim é a transição. Bravo Índia Delta Eco Victor. Positivo, da El, Leda, Bidev, 4089. Correto, reporta plantando, posição 09. Graças. Vida para 2000 pés. Autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, descendo para 2000 pés, 1021, autorizado LS da X-Ray da 10, passarela 223, já no portal normal. 4463, 1 minuto para ingresso da terminal em Léo, serviço radar terminado, chama o controle em 120, decimal 1. Controle Salvador, boa tarde, voo 1067. 4463, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus em 120, decima 1. 12067, contato radar, subazia saída da El para o nível 360. Ok, sobe conforme a subida para 360, 2067. 3198, após o estado, continue via descida Mari para 3000 pés, QNH 1021 e reduza para 2209. Desce 3.320, 3198. 3144, desça via para o nível 050. 3144, via 050. Pode prosseguir a 5.000 e tanto, se prosseguir direto a 3.000, tá 3198? Confirme. Pode prosseguir direto a 3.000, tá 3198? Afirmativo. Obrigado. para o taxi do SAM 3283, está com 121 a bordo. 4 horas e 5 barulhos. Autorizado táxi, via Pationo, Índia, ponto de espera pistão no 0, torre, 1118, esse Mauro 5. Negar 1021, TAM 3283. Pationo 0, agora vai via Pationo, Índia, ponto de espera, torre, 283, grato, tem uma boa. Estabilizando o localizador da 1-0, passarei do 2-2-3-A. 2-2-3-A, chama a torre, Salvador, em 1-1-8, decimal 95. 18-95, passarei do 2-2-3-0, obrigado, bom expediente. 3-1-9-8, desça para dor no pé e, se possível, inicie redução 1-9-0-9. O tráfego à sua frente até R-7-2, 7 milhas à sua frente, até 3-1-9-8. 3-1-9-8, desce 2.000, retendo a aproximação. 3144, desça via chegada para 3.000 pés, querem dar no 021 e reduza para 2209. Está 3144, desce para 3.000 pés, no 021, 2209 na área. 3283, mantém o ponto de espera. Vai manter. Panamá 254, chama o centro Recife e 1-33 decimal 95, alterno 1-33 decimal 25. Tenho 6254, Recife, 1-33 95, alterno 33 25. 6254, foi também. Passaria 2230, avistado, pulso autorizado, pistão 9-0, vento 200 graus, 9 mais. Autorizado pulso 9-0, passaria do 2230. A voz eleva. Onde intercepta é Pesolo 17, segue conforme a rota plana de voo. Transponder 5415, controle 1208, voo 1867. 7867, Salvador Brasília, decola pista 10, curva direita, Arábia Eleva 360, São Pesolo 17, a rota 5415, transponder 208, Salvador, voo 1867. Correto, concessionante, chama pronto, puxa, voo 1867. Chamarei com a senhora. D144, desça via para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Tá 3144, desce via 2.000, vai implantar o localizador, autorizado ILS X-Ray. Que o precede a 3 milhas dessa pisteira. Mantivo 3198, agora 2 milhas do marcador de terra. Você poderia confirmar o vento para 2230? 2-10 graus, 109. Grato. 3-2-1-6, centro da Quebec, para cópia do 370, salvo, é, Fortaleza. Solo Salvador, boa tarde, Santa 32, 16, Quebec. Então, 3216, Quebec, confere Japão do Costa. Prossiga na escuta. 30 Serra Bravo, Fox Trot Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370, decola a pista no zero, primeira curva à esquerda. Perfil de saída, Momo, transição, Foti, onde intercepta, Zulu 19, segue conforme rota. Transponder 5417, o controle 120.8, Santa 32, 16. 3216, autorizado conforme, 370, saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, Apesulu 19, transponder 5417, 1280. 120.8, apenas o controle, cotejamento correto, reporte para adicionar. 208, vai chamar. Papa Romeu Serra, Tango Delta, temos aqui uma notificação para Ilhéus, no nível 125, confere. Sim, transporte firme, decola da partida aí a pista no 7 e o pátio no pátio 5. Pronto, cópia. 30 Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo no nível 120 inicialmente. Após altera, segue plano Yankee no 125. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, perfil de saída Coral, onde intercepta a Golf 677. O transponder 5410 e o controle no 208. Papa Romeu Serra, Tango Delta. Cotejamento confirma somente o problema. Solo, passarinho 2230, boa tarde. 2230, livrou 30 táxi, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, comandante da Juliette, 2230. Romeu Serra, Tango Delta, pressionamento, chama a torre em 118, decimal 95. Pô. 98, autorizado o táxi, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, não tem, 98. No 44, boa tarde. Ajuste 902 anos, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Já avisou algum campo? Afirmo, está aterrizando no 44, aguardando a pista livre. Para ingresso no pátio 1 da Santa 398. E táxi até a papá autorizado, reporte para ingressar na pista. Fala, passarinho 2230. Confirma, não é? Passarinho 2230. Confirmadíssimo. Autorizar ingresso para tio 9 Juliette, posição 12 remota. Para 12230. Autorizado, pista 10, vento 210 graus, 9 nós. Tá 3144, livre pouso, pista 10. Tá 3226, decolou aos 1600, controle 120, decimal 80, boa galera. 208, braço, uma boa. Controle, Salvador, azul 2771, informação Quebec. 2771, está em contato radar, a 1 minuto para a posição Coral. Foi pro de ITOP, vai interceptar a chegada a Mário, que legal no 021, reporte no ponto e ele é descida. Salvador, Luiz. Papi, reportar para a descida 2771. Pro de Salvador, boa tarde, 3283, na torcida da Arboa, passando 3000. 3283, contato radar, suba via saída Arboa para o nível 300. Subindo via ao 300, 3283. Autorizado, puxa, chama táxi. É, pode passar o passarelo, inicia, puxa, chama táxi, 187. Tá 3144, solo, auge, 01, liga direita, chama solo, 309. Direita, 209, tá 3144. Fala, Salvador, boa, tá 3144, liga. 3144, autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. E Alfa, reporta antes da Juliette, na 3144. Prova 3, 4, já pronto o funcionamento, no parte 3? Autorizar o chama táxi. E o 4-4, mantém a posição antes da Juliette, temos aeronave para cruzar o Pátio 1, não pode ser autorizado. 3-1-4-4, guarda antes da Juliette. Solo Salvador, 3-2-1-6, para pushback acionamento, portão 6-12. Mantém a posição, 3-2-1-6. 3-2-1-6. Prédio Azul 2790, informação Quebec, autorização para mensagem. Gente, Azul 2790, agora só um minuto cópia, para lençóis fechar a Momo Batavi. Vai aguardar o Azul 2790. 3, direto a Leva, tá? Azul 4089, mantém a posição agora para push na posição 09. Mantém, 4089. 1867, pronto, táxi. Para o táxi 87, 178, a bordo dos 320, que é o Pena Palma. Autorizar o táxi, via Pátio 1 no Índia, Ponto Express, pista 10, torre 118, decimal 95, que legal, 10, 2, 1. Gente, Pátio 1 no Índia, Ponto Express, 10, 1895, 1867. Romeu, Serra Tango Delta, autorizado decolar, pista 17, 190 graus, 109. está no Grande Trompete 1, na posição é 08. Tá, 3144, quase passagem do amigo, a gente prossegue pro 08. Dois, chama centro Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, 260, Brazo, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Salvador 1867, boa. Voo 1867, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, 1867. Alfa Romeo Serra Tango Delta decolou aos 06, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, Serra Tango Delta. Chame com a equipe de solo, após passar em 2320, cara da companhia TAM, autorizado push, estima táxi. Passagem 320 TAN, coordenação inicia, 32 no meio. Tá totalmente pronto, 32 no meio? Afirmativo. Prova 3430 TAC PAT 3, você bota na saída do PAT 3 para ingresso no PAT 1. Valeu. Bem, Titã. Se possível, coordena com ele o push em relação ao 06, já iniciou, pra evitar aí qualquer tipo de problema. Ah, não, sem problema. É que ele tá chamando no 7 aqui, não entendi, mas agora ele já passa pro 8, já vai parar. Já. Salvador, o 4089 está com 89 a bordo, 4 Delta, tornado a tudo. Nossa, por favor. O Azul 4089 inicialmente mantém a posição, temos aeronave ingressando no 08, após a mesma, temos mais uma aeronave iniciando no 06, para se preocupar outra vez 07, mantém a posição e será dando táxi, se possível. Estamos já ao contato e aguardando o 4089. Autorizado, sinal ILS 10, vai reportar estabilizado, Azul 2771. Desautorizado o ingresso no PAT 1, após Índia, ponto de espera da pista no 0, torre, 118, decimal 95, ilegal no 021. Obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, gol 1867, passando agora 1200 pés. Lima Eco, conforme rota, plano de voo, nível 160. Decola, pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, após Batat, transponda 5435, o controle no 208. Então pode cruzar à direita agora, procedimento. Acima, liberado, boa noite, 67. Sim, muito obrigado. É o Azul 2790. Correto, procedimento, chama pronto, push. Vai chamar pronto para o push, o Azul 2790. autorizado o táxi, via Pati 1 no Índia, ponto para pista 10, torre 118-95, que negar, 1021. B21, Pati 1 Índia, e 1395 no ponto de espera. Olimpo 02, agora só um minuto cópia, plano Volcom 190, radial 070, só um minuto. Tá, 10, vento 200 graus, 9 baixo. Quanto será da pista 10 via Índia, torre 1895, QNH 1021. No 021, torre 1895, graça, boa. Boa. Agora sim, Olimpo 02, pronto cópia. Olimpo 02, já pronto, cobre. Olimpo Salvador, Salvador, plano voo com radial 070 inicialmente, o nível 190 conforme rota. Decola da pista no zero e direita em rota, o transponder 2624 e o controle no 208. Olimpo 02, uma outra restrição, o 070 na verdade será a curva esquerda, de esquerda em rota, e a frequência do controle é no 208. Cortejamento correto, confirmação de cobrando parte militar. Quatro, contato radar subavia, saída da EL para o nível 320. Via da EL 320 ou 34. Do 2771, chame torre 18 decimal 900. Torre 1895, azul 2771. Olimpo 02, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Plano 32 no meio, livre decolagem, pistola 0, vento 200 graus, 7 marchas. Livre decolagem, plano 32 no meio, pistola 0. Torre Salvador, boa tarde, azul 2771, no final de 8 milhas. Azul 2771, no ponto de aproximação, ajustinho 1021, já visual com campo? Afirmativo, visual 2771. Continua aguardando pista livre. Guardando pista livre, azul 2771. Boa tarde, Salvador, azul 4089, ponto de espera da... Azul 4089, mantém ponto de espera. 4089. Gente, o plano instrumento cancelado. Aos 15, suba para nível 125, Serra Tango Delta. Azul 2771, pouso autorizado, sistema 0, vento 200 graus, 9 mais. Livre, pouso 10, azul 2771. Já saída Momo para o nível 370. Via Momo 370, 32, 16. 1867, chama o centro Recife 1128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288-260, obrigado, gol 1867. Visual contrato da Companhia Nacional? Afirmativo. Faz o pouso no mesmo, ali e manter na tela. É o colega ali, mantém no 04089. Flores, Salvador, boa tarde, é o 6145 do Alcané, com a informação que é bem. Boa tarde, eu cheguei meu 141, acione identificação. Desde a via chegada Bonf para 2.000 pés, o Kenner A 1021. 1021 agora, desce a Bonf para 2.000 pés, o Kenner A 1021. Quebec. 3093, Quebec confere, já pronto com a pessoa. Afirmativo. Serra para Bonf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 300, decola pistão 0, primeira curva à direita, pichu de saída da El Leda Irume, onde se recebe o plano novembro 8577, conforme rota. Transponder 5426, controle 1208, 3193. Autorizado Galeão, nível de voo 300, conforme o plano, decolando da 190, curva direita, da El Leda, Irúmia, para novembro 857. 5-4-6, transforme, 208, seu controle, 3193, na posição número 1. Correto, chama para o posto, posição 01. Maravilha. Azul 2771. Azul 2771, autorizado táxi de Alfa, quilo, pote 3, atento ao sinalizador, posição 3, Lima, prevista. Passei alvo da Seiquilo, pátio 3, previsto na 3 Lima, do 141, informo a operação visual dos mínimos com a chuva no aeródromo. Chuva leve, o Xanem 141. Bom, controle, muito obrigado. Vamos se preparar aqui para a porta. É 141, agradeço. Controle de Salvador, o Guno 255, atende de informação Quebec. Primeiro, né? O Guno 255, informação Quebec, boa. Alguno 255, acione identificação, desça via chegada a Monfo para 4.000 pés, o Kenegal no 021, informo chuva leve no campo. Ciente das condições, descendo 4.000, no perfil da Monfo, 1255. Azul 4089, decolou Azul 19, chame agora o controle, 20, decimal 80. Chamar 2080, 4089. Salvador, boa tarde, chame a via 320, informação do Quebec. Cada mais, vai passando no 60, dado por oficina. Problema 6320, acione identificação dessa vez chegada a Mari para o nível 050, QNH no 021. Número 315, acione identificação, essa via chegada a MAN para o nível 060, QNH no 021. Ok, Para sequenciamento, mantém a chegada. Xanema 3-1-5. Controlo Salvador, azul 4089, Dalão, Lupa de Balde. 4089, contato radar, suba via saída da para o nível 340. Sobe via Dalão 340, 4089. Prova 34, chama o centro Recife, 133 decimal 95, alterne 133 decimal 25. 3395, 3325, obrigado. Delta, Tango Delta, 2 minutos para a terminal Ilhéus, serviço ADA terminado, chama o controle 120, decimal 1. Hotel autorizado, reporte para ingressar na pista. Ano 3206, chama o centro, Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 3193, autorizado push, chama táxi, posição 01. Chama lá. Controle? O Chané 6141, só confirmando, está autorizado o procedimento? Afirmativo, o Chané 6141, autorizado sinal ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, reporte será estabilizado no lote, o Chané 6141. 14089, chama C do Recife, 133 decimal 95, alterne 133 decimal 25. 3395, 3325, azul 4089. Grato, Mador. Boa. Zero 02 autorizado o cruzamento na Delta, chame Sol 219. Redução 2209, minha 3. Desta via para 2 mil pés. Via 2 mil, 255. Gente, limpo 02, autorizado o táxi Alfa, reporta a gente da Juliette. Avenida táxi Alfa, reporta a gente da Juliette. 3193, enquanto hoje manter a posição da presente? Você vai manter aqui. Por que a posição, por gentileza, temos um tráfego com prioridade? O limpo 02, autorizado o ingresso no Pátio 1 via Juliette, após Índia, ponto de espera pista 10, torre 11895. O que negar 1021? Outro discurso, 02, autorizado, ponto de espera da Fórmula 0, a pista 2790, pátio 3. Autorizado, chama táxi 2790. Autorizado, vou chamar para o táxi, o azul 2790. Está 3193, após passagem do P3 da Força Aérea sua causa, está autorizado continuar o push na posição 01. Após o Flávio autorizado, está 3193. Panema 315 dessa via, chegada para 4 mil pés, final 021. Autoria 4 mil, 021, 6305. Chegue 6141, decimal 95. 6195, agradece, Chané 6141. Salvador, Chané 6141, passando suposto terra do IL. 6141, ajuste na 02, tá visual com o campo? Negativo ainda não, companheiro, mas já vão ficar. Tente, reporte visual com o campo. Estaremos. Número 320, curva direita para 060, para interceptar a radial 227 de Salvador e após o localizador. Curva direita para 060, para interceptar a radial 220 e para o localizador. É só mais estabilizado, 320. Para o táxi do Azul 2790, com POB de 65, 6 horas, alternando Petrolina. 2790, novamente os dados, por favor. POB de 65, 6 horas de autonomia, alternado em Petrolina, com Azul. Gente, autorizaram o táxi no pátio 3, reporta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1. Vai reportar do pátio 3 para ingresso no pátio 1, Azul 2790. O Azul 2790 está no pátio 3 para ingresso no ano. Gente, o Azul 2790 aguarde o táxi 09 da TAM. Após o mesmo iniciar o táxi, está autorizado para seguir via pátio 1 em Índia. No ponto de espera, torre 1118-95, ajustado 1021, tem um bom voo. Após o TAM, vai pátio 1 no Índia, 118-95 é a torre. E o 1021, Azul 2790. Salvador, boa tarde, passaria do 2230. Voo no 255, estabilizado localizador. Número 255, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 195, espera daqui a pouco, 255. É. Corri. Corri para 02, parceiro. Correu o Gono 255, me desculpa ainda a intromissão, está passando o Simbra. 255, continua a aproximação e aguarde autorização em pouso. 255. Tolipo 02 está autorizado a decolar, pistola 0, vento 180 graus, 102. Após decolagem, então mantém a proa, né? A proa da decolagem, que é a proa aproximadamente proa 100, e chama o controle 208, que inicia a decolagem imediata. É assim, né? Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1021, tem um bom voo. Via Índia, no ponto de espera 1295, da 3, 2230, copy. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva direita no perfil da subida Arbor, após Elefa. Após Elefa, Opilor e após DCT, Vitor Charlie Oscar. Frequência do controle 120, decimal 8 e o transponder 5443. 80, Vitória da Conquista. Recorda 10, sobre direita, Arbor, Elefo, Opilor e VCO. O controle 1208 vai acionar 5443. Informa que não cumpre o... cumpre o processo superior da saída Arbor. Gente, após a decolagem, confirmando curva à direita e mantém a restrição inferior de 3 mil pés na Arbor. O passarelo 2230. Passe da massa de 3 mil pés, 2230. Boa tarde, está pronto no ponto de espera da 10, visual, voo na final. Gente, mantém a posição, o 6313. O Xané 6141 mantém a posição, esse da Juliette, portão previsto é o 04, ainda ocupado por um Airbus, exato. Positivo, vamos taxar lentamente, aguardando antes da Juliette, posição 4, Xané 6141. 315, chame Torre, Salvador 1, no noite, decimal 95. Controle Salvador, limpo 02. Limpo 02, contato radar, suba para o nível 190. Com referência visual, até cruzar 2 mil pés, autorizado já interceptar a radial de saída, o Olimpo 02. Olimpo 02, vai subir um TA reta até 2 mil pés, após autorizado a radial de saída, apenas para coordenação, a radial de saída ideal é a 097, ok? 097, está livre interceptá-la, o Olimpo 02. Ok, livre, interceptar 097, prosseguir a subida em rota até o 190, Olimpo 02. 255, táxi via Alfa e ingresse agora a primeira à esquerda na Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio 1, o gol no 255. Ok, Kilo, pátio 3, chamar na pátio 1, no 255. Dois, três, zero, para um motor 92 para a curva, Fernando. Gente, o passarido 2230, autorizado na remota, chame pronto para o táxi. Vou mandar para o táxi 2230. 141 no solo. Prossiga, solo. Ok, só para informação, a aeronave do 04 aí ainda nem solicitou cópia, ok? E essa coordenação do portão é feita pela companhia junto à Infraero. Se puder entrar em contato aí com o pessoal da companhia aí no pátio, solicitar uma nova coordenação, ajude ao seu lado. Aí eu agradeço a orientação, a informação, já foi efetuado isso, já estou aguardando o retorno, ok? Ok, ciente. Pela atenção. 255, pátio 1, portão 02. Negativo, gol 1255, pátio 1 no portão 02. Afirmativo então, senhor. É, 1255, pátio 1 no portão 2. T20, solas 40, táxi à direita, 1219, solas. A direita, somos os palcos 219, Choré, 6320. Choré, 6315, autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, 8 lanches. Teste, deverá pouso na 10, Choré, 6315. Primeira esquerda, via Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio 1. Viva Itaque via Alfa, primeira esquerda na Kilo, vai reportar para ingresso no pátio 1, 6320 do Chanel. Autorizado táxi via pátio 1 em Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, com ajuste 1021, tem um bom voo, passarei do 2230. 393 autorizado, Lima 010. Lima 010, 313. Xalé 63, 15 no solo, as 42, táxi à direita, chama 209 no solo. 4 no pátio militar, aguarde cópia para autorização. Afirmativo, pode acionar por conta enquanto aguarda a autorização? Afirmo, livre acionar, aguarda no cópia. Fala Salvador, 6315, livrou nossas coisas. 6315 via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette, reporte antes da Juliette. Oxalé 6141, Juliette, portão 07 agora. Juliette 077, Oxalé 6141, agradece. Salvador, Jan 3191, autorização para o Galeão 340 já aprovado, é o número 2 para a cópia aguardando. Oceaner 6320, de passagem aeronave da companhia que vai ingressar no Pátio 1 via Juliette e após prossiga, Pátio 1 portão 05. Da passagem, aeronave da companhia. Portão 5, Xanerva 320. Correto. O Azul 2790 autorizado, né, manter a pista no zero. Aliás, manter o Azul 2790. Número 93 decola os 44, chama o controle 120, deixa 1 a 8. 108.